vamos amar. Vem, vem, vem, você vai gostar. Vai ser legal, o lance vai ser genial. Passear ao som de uma nova canção. Só de pensar, meu corpo começa a esquentar. Estou pra pirar e não posso mais esperar. Vem, garota, vem. Vem, vem, vem, vou te ensinar. Vem, vamos amar. Vem, vem, vem, você vai gostar. Amar. Vem, vem, vem, você vai gostar.